Hoje acordei pra vomitar a verdade. Já me falta força, mas nunca coragem. Munida de ódio, vivencia a margem da sociedade. Nojenta, covarde, dizer que faz parte já sou a maldade. Papo de igualdade não cola, é diferente na realidade. Sai fora porque o segurança tá sempre na cola. Já mudei de bairro, já mudei de estado. Mudei até os kits, aumentei o saldo. E ainda assim não consigo mudar os olhares tortos que eles têm pro meu lado. Abordagem padrão já é papo manjado. Minha cor de pele é motivo de enquadro. Quantas e quantas já foram forjados. Será mesmo Deus que ensinou nosso fardo? Pretas e pretos fazendo dinheiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Trabalha pra dominar o mundo já que nós não nascemos herdeiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Trabalha pra dominar o mundo já que nós não nascemos herdeiro. De família pobre faço linhas pra mudar linhas. Eu sou correria, mas minha tia diz que é bandidagem. Desculpa, Valkyrie, agora os pretos tão fazendo grana. Revendendo pólen lance, foda-se sua confiança. Se eu sou enquadrado é outra fita, cê não vai entender. Policial, ladrão e racista é o que mais vai ter. Levanta o cu desse sofá e desliga a TV. Pra tu entender, procura se bateria. Não deu rico. Odeio o branco, odeio o banco que tomou a casa do velho Chico. Odeio o bico, odeio os pouco. Colou na minha quebrada e só porque era preto levaram de ouro. É ano novo, eu já pulei as sete ondas. Quero paz pro meu povo e sete dígitos na minha conta. É ano novo, já pulei sete ondas. Quero paz pro meu povo e sete dígitos na minha conta. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Trabalha pra dominar o mundo já que nós não nascemos herdeiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro. Pretas e pretos fazendo dinheiro.